gente espelho da vida, doce mistério. Vida, doce mistério. Vida, doce mistério. Vida, doce mistério. Contacto Brasil con Oscar García da Rosa.